Daniel. X do morro, Cangaíba, caixa d'água. Nesses pedaços a atividade é dobrada. Na Tiradentes, na Trinca e na Sorte, os molecão gosta de tapinote. No Pantanal, só mano mil grau. Vila Jacuí, Jardim Buriti, zona leste capital. É minha raiz, é minha raiz. Fundão, Capão, zona sul no coração. Norte, oeste, Zac, Nage, Vila Ed. E dessa eu não me esqueço, saudades maloqueiras. Esquece, fi, essa quebrada do Kevin. Progresso, vitória, sucesso. O gueto foi o berço de onde eu vim. Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci. É progresso, vitória, sucesso. O gueto foi o berço de onde eu vim. Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci. Um salve, salve pra todos maloqueiros. E a humildade é a chave dos verdadeiros. Muitos não sabem do nosso sofrimento, mas só entende quem sobrevive no gueto. Da ponte pra cá é diferente, a realidade é diferente. Vários sonhador com sede de brilhar, sobreviventes. Vários virou crente, uns tá no farol e outros preferiu roubar. Olha nós, olha quem diria, inspirando as periferias. Deus pilotando a minha vida, eu pilotando as naves lindas. Vou na paz, sou gigante, eu sou leão. Já errei, já pequei, mas pedi perdão. Deus conhece quem tem um bom coração. Vida longa aos bons. Progresso, vitória, sucesso. O gueto foi o berço de onde eu vim. Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci. É progresso, vitória, sucesso. O gueto foi o berço de onde eu vim. Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci. Menor, essa altura do campeonato, nós sabe quem tá mandado, nós já sabe quem é quem. Seleme pra invejoso e recalcado, baba ovo do caralho, tá de olho que nós tem. E essa mina acha que me engana, todas elas plana e fica se enchendo de esperança. Por isso que não tem minha confiança. Meu caso com vocês não é mais nada além da cama. A falsidade hoje em dia não me surpreende. Vários falam mal, mas nunca na minha frente. Tem coisas que acontecem que nós nunca entende. Chega a ser engraçado, me critica e rende. Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente. Eu sei que incomoda muita gente. Minha família bem melhor agora. Mãe, te amo muito, minha vida pela senhora. Fé. Cabelinho vivendo tudo que sou eu. Comprar tudo que quer, cê perguntar o valor. Pode avisar aí que eu tô daqui. Mais uma vez fazendo um feat inédito. Progresso, vitória, sucesso. O gueto foi o berço de onde eu vim. Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci. É progresso, vitória, sucesso. O gueto foi o berço de onde eu vim. Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel. Vídeos de São Francisco. São Francisco. Minas Gerais. E aí, copiou?